quem sou. Onde estou? Pra onde vou? Sou nascido de Deus. Oh, oh, oh, oh. Estou no centro de sua vontade. O vento sopra aonde quer. Assim sou eu, sou eu, sou coisas você acreditou. Viveu num mundo de ilusões. Depositou tua fé em homens que não podem responder tuas orações. Acredite o feitos pra você.